Olá. Hoje vamos mergulhar num assunto que, olha, pesa no bolso. A alta dos preços de alimentos essenciais. Carne, café, azeite, aqui no Brasil. É, um tema quente, né? Afeta diretamente o dia a dia. Exato. E a gente tem aqui uma análise bem detalhada chamada Carne, Café e Azeite. Os vilões da inflação e o que esperar para 2025. Ela investiga as causas e dá umas pistas sobre o futuro. Então, nossa ideia aqui é desvendar o que está por trás desses aumentos, sabe? E ver o que esse material projeta para 2025. Entendido. E para ter uma noção do impacto, olha só. A análise diz que o IPCA geral, em 2024, ficou em 4,83%. Parece controlado, né? Mas aí você olha a carne. Disparou. Pois é, 20,84% de alta. E o café? Impressionantes, 46,1%. Nossa, quase 50%. Exato. E o azeite? 17,24%. Então, bom, vamos tentar entender o porquê disso tudo. Vamos lá. A análise que a gente está usando aponta basicamente três grandes culpados, digamos assim. Primeiro, as questões climáticas. Sim, El Niño, secas, queimadas. Isso. Afetou muito as safras de grãos, laranja e, claro, o café. Depois, a demanda internacional. O Brasil exporta muito, né? E o mundo querendo nossa carne, nosso café, e isso pressiona os preços aqui dentro. Exatamente. E o terceiro ponto é a desvalorização do real. O dólar mais caro aumenta o custo dos insumos importados. E por outro lado, fica mais vantajoso exportar, né? Tira produto do mercado interno. Perfeito. É um ciclo. E o que essa análise que você mencionou ressalta é justamente como esses fatores estão, assim, super ligados, sabe? Uma coisa puxa a outra. Sim. Uma seca, por exemplo, não afeta só o café. Encarece a ração para o gado também. Aí junta isso com um câmbio favorável para exportar essa carne. O resultado vai parar direto na nossa mesa, bem mais caro. Exatamente. A análise mostra bem essa cadeia complexa. E tem outro ponto importante que o material levanta, o papel da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. A questão dos estoques, né? Isso. O texto fala de um possível enfraquecimento dela em governos anteriores, citando Temer e Bolsonaro. Diz que os estoques de arroz, feijão foram muito reduzidos. E fecharam armazéns. E é bom reforçar que essa é a visão apresentada na análise, né? Sim, claro. É a informação que consta no material que a gente está discutindo. E as implicações disso, segundo estudos, são claras. Menos estoque significa, bem, menos poder para o governo intervir e tentar segurar os preços numa crise. Deixa a população mais vulnerável, né? Exato. O estudo até menciona que o governo atual está tentando reverter isso, comprando milho, pradejando fortalecer os armazéns, tentando recuperar essa ferramenta. Agora, como o governo tentou agir mais diretamente sobre esses preços altos? A análise lista algumas coisas. Medidas emergenciais, talvez. É, tipo, isenção de imposto de importação para carne, café, azeite, o reforço dos estoques que a gente já falou. Via Conab. Isso. E também incentivo para a agricultura familiar, com juros mais baixos no plano safra. Só que assim, os especialistas ouvidos nesse mesmo estudo, eles colocam um pé atrás, né? Como assim? Eles alertam que, bom, essas medidas ajudam, claro, mas tem fatores muito fortes que vêm de fora. A oferta internacional, o sobe e desce do dólar. Entendi. Quer dizer, o governo não controla tudo. Exato. Esses fatores externos continuam pesando muito no preço final, limitam o efeito das ações aqui dentro. E como as pessoas estão vendo tudo isso? O material cita uma pesquisa da Atlas Intel. Os números são bem interessantes. O que ela disse? Olha, mais da metade, 51,6%, acham que a culpa da inflação é da política econômica do governo. Responsabilidade direta no governo. É. Mas 22,4% culpam as empresas, o comércio, por buscarem lucro. E olha só, 56,3% acham que o governo devia fazer mais para controlar os preços. Uma pressão grande, então. Muita. E tem um dado curioso sobre a taxa Selic. A gente sabe que o Banco Central sobe os juros para tentar frear a inflação, né? Sim, é um mecanismo básico. Pois é. Mas segundo a pesquisa, 63,4% das pessoas acham que aumentar a Selic, na verdade, aumenta a inflação. Nossa, é o contrário do que a teoria econômica diz. Mostra uma desconexão, né? Exato. Apresentamos os números como estão lá no levantamento. Isso que você falou, essa percepção sobre a Selic, é um ponto que o material também explora um pouco. Essa distância entre como a economia funciona, às vezes de forma complexa, e como o público geral entende. É um desafio de comunicação, né? E de política também. Sem dúvida. Então, olhando para frente, 2025, o que os economistas que a análise consultou esperam? Bom, segundo eles, o desafio continua. Talvez um respiro no preço do óleo de soja, porque a projeção é de safra recorde. Ah, uma boa notícia, pelo menos. Uma. Mas para a carne e para o café, a expectativa que o estudo apresenta ainda é de preços salgados. Ciclo pecuário, clima instável, esses fatores continuam pesando. Complicado. E diante desse cenário, a análise dá umas dicas para o pessoal em casa? Coisas práticas. Tipo? Ah, o básico. Pensar em substituições. Trocar carne vermelha por frango, peixe, ovo. Ficar de olho nas promoções do mercado. Caçar oferta, né? Exato. E talvez testar umas marcas diferentes, mais baratas. Às vezes a gente se surpreende com a qualidade. Boas dicas. Faz sentido. Então, para resumir nossa conversa de hoje, essa inflação de alimentos é um problema persistente, né? Uma mistura de clima, mercado global e fatores internos, como a capacidade da Conab de regular. Tudo isso bem detalhado no material que a gente usou como base. Exato. É uma teia complexa de fatores. Com certeza. E fica aqui, talvez, uma reflexão final, sabe? Inspirada por essa análise toda. A gente vê essa combinação de clima cada vez mais imprevisível, nossa produção muito ligada à demanda externa e a importância dos estoques internos que o estudo destacou. Como será que a gente poderia pensar em fortalecer o nosso sistema alimentar de um jeito mais estrutural, mais profundo, indo além dessas medidas de curto prazo para controlar preço, entende? Fica a questão.